Ainda choramos as perdas humanas de julho e outubro, bem como temos sempre presente na nossa memória a imagem de destruição que atingiram bens públicos e privados. Precisamos também de uma energia primaveril que nos capacite para tomarmos as melhores decisões e daí renascermos mais fortes e solidários. Os corpos de bombeiros do Conselho, mais severamente atingidos como o nosso, esperarão mais de uma década para intervir no combate a fogos florestais na sua área de intervenção. Até lá, estou certo que os senhores comandantes manterão a motivação, o treino e a formação permanente dos seus corpos de bombeiros para, prontamente, atuar em qualquer ponto do país. O novo modelo de reflorestação implica que desaprendamos a prática anterior e aprender com os países que valorizam esse importante recurso natural. O momento da tragédia e tempo seguinte levam-me ao agradecimento da Associação e do Corpo de Bombeiros para com a população, a Proteção Civil Municipal e todos os doadores em bens e dinheiros que fizeram chegar à nossa instituição. Digo que chegámos a receber donativos dos Estados Unidos, da Suíça, da França e dos Açores. Não podemos acudir a todos os pedidos de socorro, mas estamos conscientes e acreditamos ter feito o que estava ao nosso alcance com os meios técnicos e humanos que dispunhamos. Deixem-me dizer-vos que nesta cerimónia, mais importante que realçar investimentos feitos ou futuros, a nossa maior riqueza é para mim e para outros a almofada de juventude que integra a nossa escolinha e fanfarra. Para estes, seus pais e coordenadores, vai uma mensagem de calorosa gratidão pelo seu trabalho e empenhamento, com voto que essas sementes possam continuar a dar os frutos que todos ambicionamos. Não posso deixar de renovar a importante colaboração e apoio que temos recebido do município e, em particular, o carinho e cuidado que o seu presidente, o Sr. José Carlos Alexandrino, tem manifestado aos bombeiros do seu concelho. O município, recentemente, fez-nos chegar um documento matricial que nos dá como titulares de uma parcela de terreno com 405 metros quadrados, anexa aqui ao nosso quartel, e onde pretendemos construir um edifício com espaços para a escolinha, para a fanfarra, um ginásio, um museu, equipamentos e viaturas.